Olá, bem-vindos à emissão mensal do Independência Sonora dedicada à música portuguesa. Como já é habitual, para além de apresentarmos músicas novas, discos novos e bandas novas, nestas edições contamos sempre com a presença dos convidados da iniciativa Xerifes e Cowboys para uma entrevista. Será mais lá para o final do programa que passará a conversa que tive com os New Kind of Mambo. E antes de terminar, haverá ainda tempo para uma música nova da banda, em exclusivo para o Independência Sonora. É isso mesmo, mas agora temos o Stereo Boy com Broken Glass. Bem-vindos! Just the other day you saw her walking down the street. Just the other day she saw you walking down the street. Violin lesson sucks. Thank you. primeiras três malhas do Independência Sonora desta semana. A primeira que tocou chama-se Broken Glass e pertence ao disco OPO do Stereo Boy. Seguiram-se os Dear Telephone com That Violin Lesson Sucks, o primeiro avanço para o novo Taxi Ballad, e por último o novo single de Tropical Tobacco. Ouvimos Debris. Seguimos a nossa hora na companhia dos Long Way to Alaska e o single King of Your Own. Standing next to a coconut tree, drunk and thirsty for the first bath in the sea. Engraçado como o vento disfarça o sentimento do que não te volto a ver. E é engraçado que depois voltássemos os dois há um tempo curto. Outro que tal caso viu e a mesma sorte temeu. Da luz do dia fugiu e negro antro se meteu, de onde nunca mais depois saiu, assim por modos diferentes, ambos foram padecentes, afinal, do mesmo mal. Pois nem um nem outro via, privados da luz. Assim o nome da música que acabou de tocar. Podem encontrá-la no disco Vai Pousar Onde Quiseres, do Meu Melro. Atrás apresentámos Flume com o single O Vento, do trabalho Passeio Pelo Trilho, e ao longe tivemos o prazer de poder contar com os Long Way to Alaska, que nos apresentaram o tema King of Your Own, do novo EP Life Aquatic. Continuamos com os Mocho a tocarem É Raro. Do it. treat me bad. I'll walk you home after I'm done. I'll be the moon, you are the sun. Don't make me beg on my knees. Please, darling, please, please, please, please, please. Sugar baby, don't be sad. I'll treat you good if you treat me bad. When you close to me, my heart starts bumping like a flea. Your body just keeps teasing me. Day and night, night and day, every day. Please make a puppet out of me. Make my heart be in misery. I love him off in light of me. You're the very reason of my being. Sugar baby, don't be sad. I'll treat you good for treatment, baby. Sugar, sugar, baby, don't be sad. drinking wine. Minutos finais da emissão mensal do Independência Sonora dedicada à música lusa. Nesta última sequência apresentámos o tema Alvorada dos Montanha. Atrás, For What dos Stereopacks. Ainda contamos com a visita dos Buddha Power Blues com o single I'll Treat You Good If You Treat Me Bad Radio. E ao longe os Mochos tocaram o single É Raro. Para os próximos minutos vamos passar a conversa que tive com o Tiago e a Sofia dos New Kind of Mambo. Eles foram os convidados da edição número 7 do Xerifes e Cowboys no Espaço 14. Depois da conversa haverá ainda tempo para ouvirem em exclusivo My Girlfriend's in the FBI, o single de avanço para o novo EP da banda de Coimbra. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite e em facebook.com/independenciasonora. Olá, New Kind of Mambo. Ei. Sejam bem-vindos, Sofia. Oi. Tiago. E eu. Olha, primeiro que tudo, como é que os New Kind of Mambo se formaram? Ora bem, formação, ou seja, da vontade de tocar rock and roll e fazer coisas acontecer, não só música, mas construir uma mística, assim uma coisa. Os New Kind of Mambo formam-se juntos. Naturalmente. Naturalmente, as pessoas convergem, encontram-se, partilham ideias e... Sai a New Kind of Mambo. É okay. Isso, não é? É. Achas que estão a falhar algum bocado? Estamos, está ótimo. É, não é? Está. Ok. Acho que se resolve. Por falar em New Kind of Mambo, tem um nome muito curioso. Como é que chegaram a ele? Boa pergunta. Voz off. Ok, então, o New Kind of Mambo. Portanto, é o... Nós, na altura que... A escolha do nome foi uma coisa que levou muito tempo. E nós tínhamos... Queríamos mesmo, pá, a banda começa aí, não é? Claro. Tem de ter um nome e esse nome tem de ser sonante. Tem que... E então, não sei, nós íamos fazendo listas de coisas interessantes, nomes de músicas de outras bandas e sei lá, às vezes uma expressão idiomática, qualquer coisa. New Kind of Mambo é interessante porque nós achámos, pronto, foi, não é? Foi da lista toda, foi o que se destacou no final. Sim. Ok, então, o New Kind of Mambo é uma música que nós conhecíamos através de uma banda canadiana que são os Deja Voodoo, que é uma coisa assim, muito underground, o garage punk, que também era só dois elementos. E depois então associámos o nome, gostámos da ideia, gostámos da letra, sobretudo. Depois percebemos que a música não era deles, não era original. E é uma música original de uma artista... afro-americana, que é Big Mabel. Yeah. Que é Big Mabel. E aquilo é tipo assim, R&B, e fala de, portanto, uma pessoa que é ela, não é? Na primeira pessoa, ela está a falar da sua experiência em que vem, portanto, de um meio não muito urbano para a cidade e ouve uma coisa nova, okay? Ouve um tipo de música, mas não sabe o que é que lhe há de chamar. A referência que ela tem é o mambo, ela diz, epá, isto deve ser um new kind of mambo, isto deve ser um novo tipo de mambo, porque é essa a referência dela, estás a perceber? E então, como também, não sei, nós todos já tocámos noutras bandas, já temos... Sim, era isso que eu ia perguntar. Nós todos já tocámos noutras bandas e coisas, e também já nos defrontámos muito com essa ideia, que é que quando as pessoas perguntam, mas o que é que vocês tocam? Quer dizer, vamos encaixar isto numa categoria, não é? Sim, garage rock. Mas porque não o New Kind of Mambo? Claro, claro. Exato. Acho que é muito mais abrangente. E também é um bocado mais abstrato. Mas o ponto de partida da vossa música será mais o garage rock, New Kind of Mambo. Sim, bandas... Assume também outras direções. Como sim. Arriscariam definir mesmo o vosso som? Começa se calhar daquela ideia de ouvir aquela vaga do garage punk. Sim. Talvez assim, tipo os Gores, que também não usavam, ou seja, também tinham assim uma bateria muito minimal. Os Deja Voodoo, que que se calhar estava aqui um... Deja Vu são dos anos 80, não é? Sim. Os Glorious são dos anos 90. Mas pronto, nunca um exercício revivalista. Isso não nos interessa. Sim. Não estamos interessados em revivals. Mas é... Como é que é? Explorar, se calhar, as coisas partindo do menos, não é? Sim. De ter menos coisas, de ser uma abordagem mais minimal, mais despida, crua, primitiva. Uhum. Acho que é a essência do rock and roll, é essa. Pá, estamos a tentar, quer dizer, isto não é uma missão nem nada, mas estamos a tentar, estamos a tentar tocar rock and roll e fazer a nossa cena no New Kind of Mambo, não é? Sim. Tipo, tens alguma coisa a acrescentar? Não. Queres dizer alguma coisa? Onde é que tu te inspiras? Tipo, tu tens feito algumas coisas fantásticas, não? Di? As batidas vão surgindo, nós vamos ouvindo várias coisas. É, não é? É isso. Sim, nós vamos associando. Não é? Como é que funcionam enquanto banda em termos de composição? Yeah. É isso. É isso a surgir, assim, não, se calhar já é mais trabalhado, já... Sim, não, quer dizer, não, o Tiago tem umas bases de guitarra, ideias, tem vamos associando os instrumentos no nosso local de ensaio e... Sim, tentamos sempre ter uma dinâmica, tipo, assim, para usar um pobre, cara, holística. Ou seja, o todo, não é? O bolo, afinal, a unidade é muito mais importante do que... E é muito mais interessante ter, pronto, trabalhar para esse plano de o todo, de ter uma cena em que as coisas estão todas em convergência, do que... sei lá, fulgores, técnicas e coisas, isso não nos interessa. Claro. Não fazemos isso. Ou seja, aquilo que nós fazemos é essencialmente trabalhar uns com os outros, não é? Exato. Em harmonia. Ser uma banda. Ser uma banda, ter um objetivo. Claro, fazer músicas engraçadas e pronto, é isso que nós tentamos fazer. Vem aí um disco para breve, não é? Verdade. O que é que nos podem contar acerca dele? Sofia. Como é que... Tiago. Temos um EP já na manga, não é? É uma coisa assim. Já está praticamente concluído. Faltam só uns toques finais. Masterização. Sim. É, coisas técnicas. Mas aquilo que nós fizemos, pá, foi muito interessante a abordagem. Porque nós tínhamos, pá, já não é? Já não gravámos nada, não é? Sim. Sei lá. Pronto, não interessa. Anyway. Não é desde nada, a tua banda tem um ano. Não é desde nada, mas estávamos. Não, opa, nós tínhamos ali umas músicas, umas coisas e tipo. Tínhamos que gravar, não é? Tínhamos que registar. Sim, estava um registro diferente. Yeah. Num registro diferente, sim. É isso, estás a ver? Por exemplo, o próprio. Nós já temos o título para o EP. Chama-se Bye Bye Mambo. Bye Bye Mambo. O que é que isto quer dizer? Ok, mas nós gravámos, foi interessante o processo de produção, assim dito, sim. Porque passámos mais tempo a pensar naquilo propriamente do que, não é? Quer dizer, fomos pensando nas coisas e depois gravámos num fim de semana, tipo sábado e domingo, e está feito, e não interessa, mas é o registro, é aquilo que fica dessa altura. E quais são as expectativas que têm para este disco e o que é que têm já planeado para o futuro? Concerto, novas edições... Podem revelar-lhes alguma coisa? Edição, certamente. Concerto também. Vão surgir. Não é? Um disco comporta. Sim, depois do disco fazem uma tour de apresentação, de trabalho. Provavelmente sim, uma release party. Ou, pá, por onde o disco for. Pronto. Mas ainda estamos a pensar nisso. Não. Ok. Pronto. Para terminar, a pergunta que eu faço a todos os convidados, querem partilhar com os nossos ouvintes o que têm andado a ouvir e que recomendem? Ah, é. Eu posso vir aqui no meu outro tempo. Espera, eu vou fazer aqui um run-through. Dá-me só um momento. Se quiseres começar, Sofia. Se quiseres, podes dizer. Está no, não é? Coisa mística, não é? Oh, right. Pega então, lá na lista. O que é que eu aqui tenho? Ok. Eu tenho aqui uma banda do Canadá que eram os Space Shit. Space Shit, yeah. Aquilo é quase assim uma coisa pessoal que depois também, quer dizer, germinou. É uma banda da qual germinaram um monte de coisas. Sim. O King Khan, o BBQ, essas cenas todas lá do Canadá. Ou seja, tenho aqui o Space Shit, tenho aqui só uma banda fixe, os Ocmonix, que é assim uma coisa de caras punk, Black Bananas, com aquela miúda dos Rail Trucks. Jennifer Ebema, acho eu. Sela. E há o Christian de Temis. Isto é fixe. Temis, Temis Ultimate. So, Peach Kelly Pop. Vínhamos ouvir isso no carro. Yeah. The Burger. Coisa assim. Agora empresta o MP3 à Sofia para ela dizer. Não, não, pera. Really? Também ele. Não, o que é que tens andado a ouvir? Grass Widow. Ele também me tem dado umas sugestões fixes. Grass Widow. Grass Widow, já. Yeah. Tu curtes Grass Widow. Agora é o que eu tenho ouvido mais. Grass Widow é fixe. Mano, não lembro. Tem aqui muitas coisas, está bom, mano. Está aqui tipo. Já tem um Instagram. Pitch Kelly Pop, já. Tem os Devo também, tem aqui o primeiro dos Devo. Acho que é Devo altamente. Sim. É isso. Pronto. Olhem, muito obrigado. Desejo-vos muito sucesso e que tudo vos corra bem. Obrigado. Um abraço aos dois. É isso que é preciso.